A Fake Filmes do Brasil orgulhosamente apresenta... Perdidos no Pode Especular. Uma produção SJC São Paulo. Episódio de hoje. Um estranho num podcast. Estranho. Todos os quadrantes da galáxia. Começa agora mais um Pode Especular com a temática de ficção científica. Eu sou Paulo Elasti e eu sou apenas um ovo. Eu sou Edgar Smanioto e eu groco em plenitude. É isso aí. E nós vamos falar hoje de um livro em especial. Um livro que foi escrito em 1960. É antigo, mas ainda está muito atual. Como é que é o nome do livro mesmo, Edgar? Um Estranho numa Terra Estranha. Excelente. Vamos falar de detalhes, curiosidades sobre esse livro. Como o autor teve a ideia de fazer esse livro e qual o impacto dele na literatura fantástica. Isso e um pouco mais depois dos e-mails e mensagens. You've got some mail. Sai do chão, São Luís! É isso aí, estamos em pleno carnaval. Como é que é? Não tem carnaval, o carnaval já acabou. Bom, pelo menos em algum lugar do Brasil deve estar rolando um carnaval, né? E vamos em frente. Bom, não recebemos e-mails e não tivemos comentários. Dizem que isso é esperado, né? Mas fazer o quê? Vai chegar lá. E não se esqueçam de nosso e-mail. podespecular@gmail.com. Repetindo, podespecular@gmail.com. Ok? Bom, tivemos também críticas pessoais, assim, quer dizer, não ofensas, né? Mas em pessoa, fisicamente, meu colega de trabalho que ouviram e fizeram alguns comentários. Por exemplo, o momento remendo, aquilo que eu inventei lá naquele primeiro programa, né? Ele reduziu o ritmo do programa. Reduziu mesmo, né? Fiquem tranquilos, eu retirei esse negócio. Vou inventar outra coisa mais chata. Ok, segundo comentário aqui é reduzir o tempo total do podcast. Essa reclamação aqui, as pessoas fizeram porque acharam que o programa ficou grande, assim, eles não viram nada aí nos próximos programas, e eu vou tentar. O programa não vai passar, vou tentar não passar de uma hora, né? E é isso aí, né? Outra coisa foi um amigo de longa data, de Brasília, né, que ouviu o episódio 1, disse que minha voz estava muito afeminada. Sei. Tá bom assim, Santa? Vamos ver se você não reclama mais, hein, seu Luiz? Bom, agora vamos lá para as críticas indiretas, né? Indiretas através de e-mails, assim, comentários em outros lugares, outras pessoas falando de outras pessoas, blá, blá, blá, e assim por diante. A primeira é que e a principal é que o conteúdo está muito raso, informal demais, né? Eu não entendi o que ele falou. Entendo, né? Críticas nessa linha são compreensíveis, né? Vinda dos especialistas brasileiros de FCIF. O que eu posso dizer a eles é que tenham paciência, né? Pois o objetivo do Pode Especular, com apoio cultural e gostoso do CLFC, Clube de Leitores de Ficção Científica, é atingir os ouvintes que estão fora do fandom, ou como a gente conhece, domínio dos fãs, né? E que não fazem a mínima ideia daquilo que o fandom e seus produtores, escritores, editores, né, estão fazendo. Com o tempo e ao longo dos programas, intercalaremos material e resenha daquilo que é mais atual, que está sendo feito aqui e no exterior. Tá bom? Ok? E por falar nisso, vamos para as dicas, né? Dicas incríveis para vocês. Por exemplo, primeira dica é o livro Os Dias da Peste, de Fábio Fernandes, que saiu pela editora Tarja. 184 páginas do melhor que a ficção científica nacional já produziu. Até o momento, né? Porque o pessoal está produzindo coisas incríveis, né? E o Fábio mesmo pode ser que produza alguma coisa mais interessante. Esse livro, você pode até dizer que ele é cyberpunk. Vamos fazer um programa sobre isso mais à frente. Mas ele está mais para Slipstream, que já comentamos no primeiro programa. É interessante. Comprem e leiam. O segundo aqui é de Vampiros. Kaori, Perfume de Vampiro, de Julia Moon. Saiu pela Giz Editorial. 372 páginas. A história se passa no Japão feudal do século XVII e vai até a São Paulo do século XXI. Eu não li ainda, pretendo, tá na minha PLL, pilha de livros para ler. E vou ler rapidinho. Outra dica, agora do Eric Novello, um outro escritor muito conhecido do fandom, é O Nome do Vento. Essa dica agora é de fantasia, né? De Patrick Rothfuss, da editora Sextante. Segundo ele, um dos livros mais bacanas de fantasia do momento. É, vou conferir. Ainda aqui, também de fantasia, e agora pela editora Intrínseca, a série de livros de aventuras de Percy Jackson, do autor Rick Riordan. É uma espécie de Harry Potter, que não é bruxo, mas ele é um semideus filho de Poseidon, deus dos mares. Até agora saíram 5 livros. O Ladrão de Raios, que está aí no cinema, né, no filme. E o podcast Grifo Nosso fez uma resenha muito interessante desse livro. Dá uma passadinha lá, é grifonosso.com. A Batalha do Labirinto, A Maldição do Titã, O Labirinto dos Ossos e O Mar de Monstros. Não sei se vem mais, mas vamos aguardar, né? Pela editora Landscape, saiu também sem alarde, bem quietinho, bem mansinho, né? O livro A Guerra Sem Fim, um clássico de ficção científica militar de Joe Haldeman, de 303 páginas, de 1975. Olha, esse livro vai ser resenhado, junto com outros livros, quando nós fizermos um programa sobre ele. Esse livro é muito bom, eu não tenho mais o que falar, a não ser leiam rapidinho, ok? Agora as duas últimas dicas são um pouco fora, né, como dizem da literatura. Seria uma HQ chamada Jokenpô, de Rogério Vilela, história, né, e Nelson Cosentino, desenho, né, que saiu pela Devia. São 56 páginas e é o primeiro volume de uma série que se passa mais ou menos a história em 2014, às vésperas da Copa do Mundo, quando o governo estende o carnaval por 10 dias seguidos e Marcel, o protagonista, né, começa um jogo estranho e diferente. É interessante, eu li, muito bom. Não sei quantos livros terão nessa série. E para finalizar, e a pedido do filhão Diogo, um jogo Mass Effect 2 para Xbox 360. Não sei se saiu para PlayStation 3. É uma nova visão do gênero RPG. Eu vi ele jogar e fiquei muito interessado em jogar também. O jogo tem um visual fantástico e é ficção científica muito boa. Mais tarde nós vamos falar também de um outro RPG nacional, que é a série Taekwondo. Mas deixa pra frente. Agora, como os agradecimentos, eu queria agradecer o Nelson de Oliveira por ele ter enviado o portal Fundação. É o quarto livro de 6 portais que ele está lançando. É um projeto portal muito bom, eu agradeço. Já tô lendo aqui, tá bom? E vamos deixar de papo, né? Vamos voltar. Porque o carnaval vai acabar e nós temos que terminar esse podcast. Oi, Skindô, Skindô. Evo, é carnaval. Vamos lá, pessoal. Voltando. Hi, welcome to Pod Specular Podcast. Bom, estamos de volta aqui. Vamos começar a falar um pouco aqui sobre a obra, antes de entrarmos em detalhes na obra mais famosa dele, que é O Estranho na Terra Estranha. É claro, outras pessoas podem falar que outros livros dele foram famosos, mas eu acho O Estranho na Terra Estranha melhor. Mas vamos lá falar um pouco sobre a vida, a biografia, o que ele fez, né, a obra. E eu acho que eu podia deixar... Pode falar um pouquinho sobre isso, Edgar? Bom, uma primeira coisa que devemos chamar atenção para o Robert Heinlein é que ele foi um homem, digamos assim, de praticamente dupla personalidade, né? Ele influenciou tanto a contracultura norte-americana, com esse livro que nós vamos discutir hoje, que é Um Estranho numa Terra Estranha, isso, que é visto como uma defesa do anarquismo, do amor livre e do ecumenismo religioso, né? Esse livro foi muito lido na época da contracultura norte-americana, lá na década de 70. E, por outro lado, ele também escreveu um livro muito famoso, que já virou filme, que muitos novos ouvintes já podem ter assistido, que é o Tropas Estelares, que é visto como um livro ao fascismo. Moço, dá pra repetir? Como um livro ao fascismo e ao anticomunismo, e também uma defesa da disciplina militar como solução de todos os problemas. Aliás, essa é a grande questão. Será que foi mesmo? Será que ele era? Foi feito mesmo? Foi escrito para como se fosse um autor fascista? As pessoas falam isso, né? As pessoas comentam isso. Vários críticos falaram isso. Será que ele era isso mesmo, Edgar? Bom, há essa divergência, né, em praticamente toda a obra dele. Se você pega obras como Revolta na Lua e Frida, você tem essa ressonância de um pensamento anarquista. E quando você pega obras como A Sexta Coluna, né, mais uma vez você tem uma defesa da solução militar. Então me parece que ele gotejou sempre nessas duas correntes, né, podemos dizer, políticas aí, sem estando alguns autores até mesmo falam que poderia ser até um certo caso de esquizofrenia, né? Que a pessoa tem aí duas formas de pensamento convivendo nela ao mesmo tempo, e ora defende uma e ora defende outra. Sabe o que eu imaginava? Antes eu pensava que ele fez algo parecido com aquela aposta que o Asimov fez uma vez, quando os críticos comentaram que ele só sabia fazer um tipo de livro, né? Robôs ou Fundação. Aí ele fez aquele famoso livro lá, né? The God Themselves, né? E foi lá, escrevi um livro que é completamente diferente, um livro que eu falo sobre alienígenas, coisas que ele não menciona, né? Será que ele não menciona nas outras obras dele? Será que o Heinlein não fez a mesma coisa? Bom, ao que parece, né, o Heinlein, quando estava escrevendo esse Um Estranho numa Terra Estranha, foi justamente em 1959, os Estados Unidos estavam para assinar um acordo de desarmamento nuclear com a União Soviética, né, de redução das armas. Heinlein, segundo algumas informações nossas, ele não gostaria disso, né, ele achava que o desarmamento frente ao comunismo representaria um retrocesso. Isso, representaria um retrocesso, né, frente à União Soviética. Aí ele parou de escrever esse romance, que é um romance anarquista, e passou a escrever Tropas Estelares como uma espécie de panfleto mesmo, defendendo o armamento para lutar contra os comunistas. Tanto é que os alienígenas de Tropas Estelares são comunistas. E o engraçado é que os alienígenas que também aparecem estranhos numa terra estranha também são comunistas, não é? É mesmo, pior. Só que num livro, né, no Tropas Estelares, os comunistas são uma ameaça, né, e querem conquistar a Terra, e no outro, essa filosofia comunista dos marcianos trazem uma revolução cultural à Terra através da influência do personagem principal, que é o Valentin Smith, né? Então tem essa duplicidade em romances escritos ao mesmo tempo. Em um, comunismo é o vilão, no outro, o comunismo traz a revolução à sociedade, né? Traz o amor livre, o anarquismo, uma crítica a todo o capitalismo vigente ali nos Estados Unidos. Então é uma coisa interessante, né? Ao mesmo tempo é algo meio esquizofrênico mesmo. É estranho mesmo. Aliás, foi bom você ter falado sobre os marcianos, né? Se não me engano, você lembra, né, que no início lá, quando eles começam a descrever, aliás, o livro é feito como se fosse um ponto de vista divino, né? É bem terceira pessoa, divino, ele consegue ver ouvir todos os pensamentos, né? Você está na mente de todos, né, o narrador, né? E você está na mente também dos antigos, né, dos marcianos antigos. E se você pensar bem, eles não são tão bonzinhos, não. A gente vai comentar mais à frente, né, na resenha da obra, mas eles também desejam uma coisa nada boa para a Terra, né? Lembra? Lembro, sim. Eles não gostam muito. E, na verdade, eles já tinham feito algo não muito interessante com o quinto planeta do Sistema Solar, né? A lenda de que o círculo de asteroides interior do Sistema Solar teria sido um quinto planeta, né, que foi destruído, está presente nessa obra, né, como resultado de uma ação desses marcianos. Lembro disso. Isso é interessante, mas nós vamos comentar agora sobre esse detalhe agora quando formos falar mais sobre o livro. Mas você tem mais alguma curiosidade, assim? O livro tinha outro nome, se não me engano, né? O original, mas quando ele estava escrevendo era Ah, eu lembro. É, parece que aquela, uma das obras que um dos personagens, Jubal Herschel, né? Ele estava escrevendo um marciano chamado Smith. Esse seria o nome, não seria Um Estranho numa Terra Estranha. Eu li isso aí há muito tempo atrás, falando sobre isso. E ele coloca como se fosse metalinguagem dentro da, do. É uma das obras que o Jubal, nós vamos comentar quem é o Jubal, é importantíssimo. São três pessoas importantes nesse livro aí: o Valentine Michael Smith, a Gillian e o Jubal Herschel. Aliás, o Jubal Herschel é o alter ego dele, né? É, o Jubal Herschel é o escritor e o filósofo, né? Ali presente o tempo todo, né? Exatamente. Orientando ali as ações, né? E desafiando o governo instituído, né? Com a postura. Exatamente. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você sentiu nesse livro, vamos falar agora para que os futuros leitores desse livro, né, eles tenham uma ideia, né? Eu gosto de passar sempre o que eu senti no livro. E não detalhes disso, técnica daquilo, nada, mas eu gostei desse livro. Eu me senti bem lendo esse livro. Ele é um livro, como eu diria, gostoso de ler. Não sei se você, o que você sentiu desse. Eu gostei muito do livro, né? Apesar de finalzinho, não vou falar aqui pra não dar spoiler. É, não pode dar spoiler. De alguma coisinha assim que eu gostaria que tivesse de diferente, mas é um gosto de leitor, né? Gosto claro. Pessoal mesmo. Não é um crítico falando, é apenas um leitor, né? Mas eu acho um livro muito bom mesmo, né? Apesar de ser um pouquinho, digamos assim, grosso, né? Ele te encanta. Não, nem tanto, né? São só 400 páginas. Mas ele te encanta do começo ao fim, você não consegue largar, né? Realmente é um livro muito bom, principalmente por trazer questões muito atuais, né? Apesar de algumas pessoas... É um clássico que tem que ser revisto. Quem já leu, tem que ler de novo. Quem nunca leu, precisa ler, né? Porque você não pode falar que conhece ficção científica se não leu escrito, né? Muito bom, e a gente recomenda mesmo para os novos leitores aí que estão chegando, estão ouvindo esse podcast. Exato. Agora nós podemos falar um pouco mais desse livro, né? Quais são? Bom, como eu estava falando antes, né? Nós temos nesse livro vários personagens interessantes, mas temos três, né? Que é o Valentine Michael Smith, né? O personagem principal, que é, no caso, é um ser humano que nasceu em Marte, entendeu? E ele é filho de exploradores da Terra, né? Agora já estou dando uma. Iniciando, né? Se acidentaram em Marte? Isso, se acidentaram. Foi a primeira expedição que foi enviada, a história começa assim. A primeira expedição é enviada e eles não têm mais notícias. Acontece a Terceira Guerra Mundial, né? Lembrar que foi escrito na época da Guerra Fria, né? Não existia aquele clima de Guerra Fria, de fim de mundo e tudo, e guerra estourando. Eles vão, eu acho bom também lembrar ao leitor que esse livro, por ser escrito em 1959, a possibilidade de existência de vida em Marte, apesar de muito contestada, ainda não era assim. Bom, as sondas não tinham ido lá ainda, né? Então a gente não tinha plena certeza, né? Exatamente. Cientistas como Carl Sagan ainda especulavam de possíveis, de alguma possível vida poderia se desenvolver mesmo naquele ambiente hostil lá. Então, pro leitor, né, que vai iniciar essa obra, que já viu todas as sondas aí chegando em Marte, que já sabe que Marte é um planeta inabitado, eu acho bom saber que é uma outra época. Mas isso, de forma alguma, não tem nenhuma influência, não, assim, né? que vai tirar o sabor da leitura, porque não é um romance que o fato de você, cientificamente, algumas hipóteses ali hoje não se comprou, não terem se tornado verdade, vai tirar o sabor da leitura. Não, não tira mesmo. Isso daí é perdoável, porque é o conhecimento da ciência da metade do século XX, né? E realmente ele coloca um planeta Marte um pouco inóspito. Seria você num deserto andino, né? Mais ou menos isso. Você poderia viver com muita restrição, mas poderia sobrevivê-la. Mas, de qualquer maneira, a ideia é que você tivesse uma forma de criar essa pessoa, né? Essa pessoa tinha que ser educada naquele ambiente. Teria que ter uma cultura marciana e tudo. Então, nós temos os marcianos que parecem mais aqueles... tipo Dom Juan, aquele... Né? Dom Juan não, aquele... Carlos Castaneda, né? Aquele mestre, né? São mestres espirituais que ensinaram o marciano, a língua marciana, ensinaram o jeito, a maneira marciana de conceber o mundo, né? Então isso é que é interessante. E você quer começar a falar, mas no começo de toda a obra, depois a gente falar dos temas? Eu posso falar dos temas que são comentados, né? Para passar rapidinho, o livro toca fundo, principalmente, vocês vão ver mais à frente, né? São os paralelos entre a religião, né? Entre Cristo e o Valentino e Michael Smith, né? Vou começar a comentar sobre os temas, né? São vários que são cobertos por esse livro. Por exemplo, são os paralelos entre o Valentino e Michael Smith, né? Que é o herói, e Jesus Cristo, né? Tem aqui o uso de, né, a tendência à corrupção das instituições, que é, esse é o lado anarquista que ele quer comentar, e curiosamente ele é pró-instituições de poder, né, o Heinlein, mas ele faz a crítica dele, por exemplo, a importância espiritual da sexualidade, nós vamos ver mais à frente, entendeu? A motivação, os motivos do livro também tem a ver com a perspectiva cósmica, então nós temos uma visão assim, grandiosa, né? Isso é que eu gosto em ficção científica, gosto bastante nisso. Então nós vamos discutir esses temas, você quer colocar um tema de cada vez e a gente vai falando sobre ele? Isso, por exemplo, dá uma passada rápida aí na história. Okay. Por exemplo, a história, só pra falar, né, são mais ou menos algo em torno de quase 40 capítulos, né, muita coisa, bastante, e por favor, tá na sua mão aí. Então, um estranho numa terra estranha, né, como o título já sugere, né, você tem um humano que foi educado em outra cultura, né, e que chega aos Estados Unidos trazendo esse aporte, né, cultural totalmente estranho à nossa própria cultura, né, que é o Michael Smith. Bom, então o Michael Smith, né, o Valentino Michael Smith, ele é primeiramente internado em um hospital onde o governo deseja isolá-lo do convívio do resto da humanidade. Esse isolamento tem tanto essa questão cultural, né, quanto uma questão política. Por alguns tratados da época, né, o Michael com o Smith, ele seria o dono de Marte. Né? Há toda ali uma apresentação jurídica, né, Paulo? Que ele seria o dono de Marte. E ele também seria herdeiro de uma grande fortuna dos seus três pais. Isso. Do Michael Smith. Hã? Explica esse negócio dos três pais aí pra gente. Bom, então, ele era filho de uma cientista, né? Casada, com outro cientista. Mas, na verdade, ele não era filho desse homem, né? Ela teve um caso fora do casamento, na nave espacial, e nasceu um Michael Smith. Então, ele, tecnicamente, era herdeiro dos três. Era herdeiro tanto da mãe, quanto do pai biológico, quanto do que seria o pai... Como que a gente poderia chamar o pai? Do pai corpo? Do Ricardão, né? Então, aí ele acaba herdando essas três, e por acaso todos os três tinham dado grandes contribuições científicas à Terra, que tinham gerado empresas muito grandes. Então ele é herdeiro dessas três fortunas, e por ser o primeiro homem, primeiro terrestre a habitar Marte, ele também seria considerado, pela legislação vigente na época, dono de Marte. Aliás, só um pequeno adendo a isso aí. Esse tipo de mecanismo aí jurídico foi usado também naquele homem que vendeu a Lua, né? Não sei se você lembra. Ele usa essa brincadeira também. Mas a gente comenta esse livro mais tarde. É um livro do Heinlein também, O Homem que Vendeu a Lua, que ele consegue, através de um mecanismo jurídico aqui na Terra, daquele... coisas que só existem nos Estados Unidos, né? Você tem direito do centro da Terra numa cunha que vai abrindo até o céu, até o infinito, né? Nessa brincadeira, ele compra todos os terrenos, né? O personagem principal desse livro, né? E ele vira dono da Lua. Não sei se você lembra desse livro. É assim também, ele usa o mesmo mecanismo. Só um pequeno adendo aí na história. Mas isso que você falou também, essa bagunça toda aí do nascimento, essa confusão toda, bem humana, tipicamente humana, né? Ele no livro até tem um nome, né? Como é que é o nome do capítulo pra isso aí? É uma provocação até meio religiosa, né? Que é a sua, em vez de ser no caso de Jesus, foi a Imaculada Conceição, né? A sua Imaculada Conceição. No caso aí é a sua concepção maculada, né? Não é isso, mais ou menos, né? Foi o contrário. O capítulo, a parte 1, começa com, né, a sua concepção maculada. É isso? Não sei qual é. Depende da tradução aí. Na minha tradução é sua origem pura. Sua origem pura. É isso aí. Então a origem já começa a provocação aí. A origem dele, que é o que ele traça um paralelo com Jesus, é uma origem impura. Foi considerada assim por causa desse todo esse embrulho aí, né? Mas continua aí, conta aí mais. Tá ficando interessante. Até onde, né, não pudesse não virar spoiler, viu? Bom, então, aí tem, nós temos um jornalista, né? Que é o Ben... Como que é o sobrenome aí do rapaz, Paulo? Tem... Ben, deixa eu ver o nome dele aqui. O nome dele, Ben Caxton. Caxton. Ben Caxton, né? É, Ben Caxton. É o Ben Caxton. Ele provoca, né, o governo com artigos de cunho político pesado e tudo, né? E ele é o quê? Ele é namorado de quem mesmo? Da Gillian, né? Da enfermeira. É, da enfermeira que cuida, adivinha de quem? Que cuida do Michael, do Valentine Michael Smith, que, esquecemos de falar, né? Também eu fiquei cortando você, né? É, foi mandado 25 anos depois... Dessa tragédia aí da Terceira Guerra Mundial, foi enviada uma nova expedição, né? Já mais militarista, não... Ela é bem militarista, né? Bem já no estilo... Já pretende ocupar o planeta, né? É, pretende ocupar o planeta e tudo, vai. E eles descobrem o sobrevivente, que é o Valentim Magrisilha, e o levam lá. Só que ele fica num hospital fechado, longe dos repórteres e tudo, né? Aos cuidados de vários médicos e tudo, inclusive dessa enfermeira, a Guilherme, né? E ele precisa se recuperar, porque... Ele sempre, 25 anos da toda a vida dele, ele viveu numa gravidade menor, né? Num ambiente menos oxigenado, né? Agora continua, agora é só ver. Pega o bonde aí e entra no Paxton, no Caxton, no Bill, Ben Caxton, né? No... São Brás. Namorado dela. E o que... Então, esse jornalista, né, ele tenta convencer a enfermeira, né, sua namorada, a conseguir com que ele tenha acesso ao homem de Marte, né? Ele acaba não conseguindo esse intento no começo, né? Mas depois o governo, com medo das repercussões disso, ele deixa o homem de Marte dar uma entrevista, né, a uma grande rede de televisão, e a enfermeira identifica que aquele não é o homem de Marte, né? É um todo do governo. Ela conhecia o cara de perto, né? Ela já tinha, né, se tornado... O que que ela tinha se tornado dele mesmo? É, irmã de água, né? Ah, aliás, explica essa história aí de irmã de água. Ser irmão de água, o que que é? Então, ela mesmo não entende, né? Ela entra lá por curiosidade, meio no quarto, né? Ela quer saber quem é que tá lá, né? Todo... E oferece um copo d'água pra ele, não é isso, né? Isso. E por acaso, ele identifica que a partir do momento que você oferece um copo d'água, você se torna um irmão de água, né? Você teria uma ligação espiritual ali, você se tornaria um irmão espiritual. Eu acredito, talvez, pela água você... E ele fica maravilhado com esse ato, né? Porque é um ato religioso pra ele, né? Para os marcianos em si, né? Para os marcianos em si, né? Seria o ato máximo dentro daquela religião, né? É. Talvez por ser um planeta muito seco, né? Um deserto, tudo, a água é muito importante. Importante, né? No decorrer do romance, ele vai ficando um pouco perplexo com o gasto excessivo de água, né? A gente dá tanto... Tem o lance da banheira também, né? É um pouco importante a água. Isso é bem atual, né? Hoje em dia que a gente tá aí com problema de abastecimento de água, né? Isso é bem atual. Bom, e aí, com essa ligação religiosa entre os dois, né? Ela já conhecia ele, ela identifica que o governo tá com alguma maquinação pra não apresentar ele de verdade. Ela fica até preocupada, acha que o governo pode estar querendo eliminar ele, né? Já que... E ela conta isso pro namorado, né? E ela conta isso pro namorado. O namorado resolve ter acesso a ele. E ele leva um personagem junto, né? Que eu achei muito interessante, né? Você lembra daí? Não tô lembrado, o que que é? Um jurista, né? Não é um jurista, é uma testemunha, né? Testemunha juramentada. É uma testemunha juramentada, né? Eu achei muito interessante. Seria uma pessoa que seria totalmente confiável, né? Ele é pago para ser essa testemunha juramentada. Seria quase como um arquivo vivo, quase como você levando um gravador lá, né? A pessoa nunca mente. Então você levaria ela. E é justamente assim. Só que quando ele chega lá, o governo apresenta ele o ator, né? A testemunha juramentada é a única pessoa que percebe que é um ator. Mas ele não fala pro repórter. Porque ele é uma testemunha apenas. Depois, no carro, quando ele já abandonaram lá o sujeito é que ele vira pro jornalista e fala, né, entre linhas, assim, ó, você foi enganado. Dava pra perceber que o cara não era marciano. Por que que você não olhou os pés dele? Se o cara vivia numa gravidade menor, né, ele teria menos... Eu não lembro que a palavra que ele usou, mas o pé dele seria, entre aspas, menos gasto do que o da gente. Né? Você não olhou isso e ele fica puta da vida, porque fala, por que que você não falou antes? Por que que não falou que tava lá, que eu pedia pra ver o pé do cara? Ele, mas eu sou uma testemunha juramentada, eu não posso tampar. É verdade. E o vigia lá da Marvel. É, exatamente. Que não serve pra nada aquele vigia, né? É, mais ou menos assim, velho. Danger, Will Robinson, danger! No fear, Pod Specular is here. E ele consegue a entrevista, ele consegue conversar com Valentine Michael Smith, conseguiu o intento dele com relação ao Valentine Michael Smith, o Paxton, Caston, né? São Brás. Eu não sei por que eu tô chamando ele de Paxton, é Caston, Caston. Eu tô confundindo Bill Paxton com Ben Caston, né, meu Deus? É o outro, Frank Caston, meu filho, que eu falei. Bom, vamos lá. Bom, então, o Caston, ele acaba não conseguindo ter essa entrevista e ele é literalmente desaparecido, né, do cenário. Mas a Gillian, né, a enfermeira, consegue lá raptar ele do hospital. Leva ele pra casa do não, Caston. Quem que desapareceu? O Caston. Caston desapareceu? É, ele é literalmente desaparecido pelo governo, né? Ah, dão aquela fugidinha com ele, né? Pra bater uma fugidinha. Não aquela fugidinha típica, né? Que a gente conheceu aqui no Brasil algumas décadas atrás. Era o famoso cala boca, né? Cala-te boca, né? Vambora. Mas e aí, depois o que que ela... Aí a Gillian faz o que mesmo? Ela tenta, ela fica preocupada, desconfiada, não é isso, né? Ela fica preocupada, mas ela já tava no meio de um plano dele pra poder tirar o Valentino do hospital. E quando ela tira e chega na casa dele, aí que ela descobre que ele não tá lá, né? E a polícia vai atrás dela. Ah, aí vem um outro ponto também, né? Você lembra? É um daqueles outros pontos sobre poderes, né? É aí que ela descobre nessa fuga que o Valentino Michael Smith tem um negocinho, né? Ele então, tem. Pode falar? Pode falar. Bom, então, o Valentino Michael Smith, né, com toda a educação dele marciana, aqui é bom lembrar que no decorrer do livro ele vai fazer muitas coisas interessantes, mas fica patente ali que ele atinge somente aquilo que uma criança marciana atinge, né? E ele tem o que nós podemos dizer, nós chamaríamos de superpoderes, né? Alguns assim. E ele faz os dois policiais literalmente desaparecer. É, mas não é o mesmo desaparecimento do só pra deixar claro, o Caston desapareceu do modo usual militar, governamental, político, né? E os outros, né, os outros policiais, os vigias foram desaparecidos da realidade, né? Da realidade, totalmente desaparecidos da realidade, né? E deixar claro, não é desintegração, viu? Ele simplesmente desapareceu num passe de mágica. E ele não consegue explicar. Você lembra disso? Ele, quando ele falou, o que, que você fez? Ele entra naquela posição fetal, né? Ele fica preocupado, né? Até a hora que ela tenta acalmá-lo, né? Calma, calma. É, tudo bem, você fez certo e tudo. Mas ele fica com medo das ações dele, né? Realmente, ele, para os seres humanos, também ele é uma criança, né? Ele se comporta como uma criança, porque ele nunca viveu aqui, né? Aí ele tem uma repúdia muito grande às armas, né? Desde que você aponte um arma pra ele, você corre o risco de desaparecer da realidade, né? A grande questão é essa, né? Uma repúdia às armas, né? De novo, Robert Heinlein contraditório, né? Um lado militarista dando tiros em insetos e agora repúdio às armas. Mas essa é a ideia dele, né? É fazer esse contraste. Mas continuando, aí ela... Bom, vamos dar uma passada rápida, né? Pra gente não contar toda a história. O básico é ela não sabe pra onde ir e tudo, e parece que ela vai pra aconselho do... que ele tinha deixado um recado pra ela, né? Pra Gillian, né? Pra que ele passasse lá numa casa de um amigo dele, que é o Jubal, né? É isso aí. E o Jubal, o nome dele tem um significado, né? Você quer falar pra gente o significado do nome dele? Jubal, boa, boa. O nome dele agora você me pegou, viu? Jubal é um nome hebraico, se não me engano. Eu tinha aqui anotado, deixa eu ver onde é que tá aqui. Eu tinha anotado aqui, viu? Mas depois eu passo pra vocês aqui assim. Mas é intencional. O nome que foi escolhido pra Jubal é o pai de todos, né? Achei aqui o negócio, significado. Significa pai de todos. Assim como o Michael é o que mesmo? É o escolhido, né? Se não me engano. Se não me engano, é o escolhido. Aí, o nome de Jubal também, né, tem a ver tudo com, muito com o personagem, né? Ele vive lá numa mansão, né? Onde ele é uma espécie de chefe tribal ali, né? Ele tem uns... os empregados, que são ao mesmo tempo meio empregado e meio parte da família, né? Exatamente. Parece uma tribo ali, vivendo ali, todo mundo junto, né? E ele vive ali como um grande pai ali. E ele é uma espécie de filósofo, né? E de médico, advogado e diversas outras coisas ali. E o passatempo predileto dele é desafiar o governo. É, ele é provocador, né? Sabe que é um personagem que me fez me lembrar muito de Voltaire, né? Que era um filósofo, contestador, que tinha também esse passatempo de pegar tudo quanto é causa que ele pudesse pegar, desde que alfinetasse o governo. É. E o interessante dele é que ele é um escritor de best-seller também, né? O Jubal. É, aqueles famosos são best-sellers mais assim, que eu diria, mais populares, né? É, historinha popular mesmo, né? Ele não é só um intelectual recluso, né? Ele é muito conhecido e é isso que tá, por isso o Ben Graus também, né, procura ele, né? Porque assim, o governo teria receio de invadir a casa de um escritor muito conhecido, né? Então... Ah, aliás, vamos explicar para os ouvintes, quando eu me apresentei como sou apenas um ovo, essa é uma das falas, né? São várias falas, né, do Valentine Michael Smith. Ele joga, e o próprio autor joga vários neologismos, né? E você mesmo falou, vou grocar em plenitude, né? É só uma entradinha rápida. Grocar em plenitude, o que seria o significado de grocar em plenitude? Bom, a palavra grocar ele usa o tempo todo no romance, né? E no começo dá uma intenção de alguma coisa que ele não consegue proferir na língua terrestre. Isso mesmo? E você, ao longo do livro, você vai vendo que vai mudando o que a gente entende por grocar. No começo, o grocar literalmente significa beber, né? Que é a essência, né? Você quer beber aquela essência, aquela água. Vamos grocar, né? Trocar a água, né? Aí, com o tempo, o grocar significa entender profundamente, entendeu? Fala aqui, ó. Significa entender tão profundamente que o observador se torna parte do observado. É misturar-se, mesclar-se, perder a identidade e uma experiência em grupo. Significa quase tudo que chamamos de religião, filosofia e ciência. Significa para nós, os menores, porque somos da Terra, o que as cores significam para um cego. É mais ou menos essa a ideia. É disso aí, esse trecho foi tirado do livro, né? Um coadjuvante, ele fala isso aí no livro. Esse é o sentido filosófico, isso que você falou, Grocar. E quando ele fala, eu sou apenas um ovo, é que ele ainda é novo. Todo mundo pergunta, por que, que é assim? Por que, que os marcianos são assados? Eu falo assim, olha, eu não sei explicar, eu sou apenas um ovo. Eu não groco em plenitude ainda. E é o... A educação dele, né, com os marcianos, não tinha terminado ainda quando ele volta, né? Exatamente. Em algum momento do livro você fala que ele tinha recebido a educação de uma criança ainda, né? Seria que um ensino infantil, um ensino fundamental, né? Ele não teria passado de uma escala muito grande de ensino, né? Então ele ainda havia muita coisa ainda sobre os marcianos que ele não entendia plenamente ainda, né? Exatamente. E tem outra também, aquele conceito que ele costuma falar, né? Por exemplo, quando ele vê pela primeira vez, ele não entende, né, religião. Ele vê manifestações na televisão, né? Na estereovisão, que eles chamam, né? Sobre aqueles cultos religiosos, muito parecidos com muitos cultos que a gente vê por aqui, né? Ele fica interessado naquilo e pergunta pro Jubal. O Jubal não gosta, né? Não gosta disso? Não gosta desse tipo de assunto e tudo, mas ele tenta explicar. Ele entende o conceito de Deus. Ele fala assim, alguém que groca, o que inclui cada pessoa, planta, animal, vivente, né? Isso... Ele fala assim, ele vira e fala, tu és Deus, por isso que ele fala. Aliás, é muito parecido com... É uma imitação, no fim, uma continuação, né? Decida-se, homem! Adaptação do Namastê, né? É o Deus que existe em mim, cumprimento o Deus que existe em você. Mas é mais ou menos isso, tu és Deus. E eles ficam assim ao longo do livro, né? E o Jubal vai lá com o governo, ele dá uma provocada básica, fala dos direitos, lembra? Você lembra disso, né? Dos direitos... Como missionário, dono de mate, filho daqueles pais famosos, não sei o que, e ele fala também... Nessa parte, Paulo, eu acho muito interessante a reunião, né? Que ele pede uma reunião de... Ele pede uma pequena reunião lá com o secretário-geral do planeta Terra, né? Da Federação Terrestre. Isso. Ele tá querendo lá uma reuniãozinha, ir lá e conversar uma reunião normal. E como sempre, os políticos adoram uma festa, né? Agora eu fazer de qualquer evento um grande evento para se aparecer. E o Jubal não deixa barata, né? Ele exige uma bandeira pro soberano de Marte. Ele tinha lá uma cadeirinha para ele e pro Michael Smith. Ele exige o mesmo espaço de mesa para a delegação marciana que para todos os terrestres ali presente. Ele dá um jeito de ter um hino marciano, né? Coisa que na verdade ele vai improvisando ali, né? É um besterol ali que ele fez. Mas ele adora isso. Ele adora saia justa no governo. Mas essa é aquela provocação, e é com essa provocação toda, todo esse mise-en-scène dele aí, que ele consegue recuperar, né? O repórter, o Caxton, né? E aí? Pod Specular, come in peace. E depois o que acontece? Já entra num outro... Todo esse processo, ele tá todo mundo livre, tá tudo bonito, então o livro já acabou. Não, né? O livro mal começou, né? Não, aí vai começar o que o autor denomina, pelo menos, de uma escandalosa carreira, né? Mas por que é escandalosa, né? É toda aquela... Que é o conhecimento dele. Aí que ele já conhece o poder do sexo? Ou ainda tá cedo? Não, eu acho que é um pouco antes, não é não? Na sua educação excêntrica, um pouco antes, não é? Ele já aprende o lado espiritual do sexo, né? De lado espiritual do sexo com um, de quem? Com a enfermeira, né? Isso, né? A enfermeira. A irmã d'água, a primeira irmã d'água dele, né? A irmã d'água. Aí uma certa influência do tantrismo, né? Isso. Os sexuais orientais, né? Exatamente. E outra coisa também, o que acontece? Ele começa a montar alguma coisa, né? Ele, dado curioso que nessa parte daquele, ele parece que ele vira uma celebridade, todo mundo conhece ele, ele começa a rodar o mundo, né? Ele vai, ele parece que ele entra até num circo, né? Você lembra disso? Ele se torna mágico de circo, né? Exatamente. Pequenos truques de ilusionismo, né? Ele fica um tempo lá, ele desaparece do pessoal, porque ele tinha aquela família dele, que foram os primeiros irmãos de água dele, né? O Jubal, todo mundo, né? Foi como se fosse batismo, né? E o legal é que ele... O que que ele faz? Você descobre aí a parte de ficção científica, que você pode... Todo mundo, o ouvinte pode entender aí como sendo um negócio mais mágico e tudo, mas não é. Tem... Os poderes psíquicos marcianos, eles são obtidos, né? Não por uma coisa especial, um dom algum, né? É porque você aprende a língua, é como se fosse um método. Então, por exemplo, nesse período que ele tá com a Gillian, né, viajando nesse circo e tudo, ele tá com o mágico, ela com o assistente dele, ela vai aprendendo cada vez mais a língua, né, e sobre os poderes marcianos. E isso faz com que ela comece a ver de forma diferente também. Mas o curioso também é que nesse momento, né, quando ele tá num... Essa cena é legal, né, do zoológico, lembra dos macacos? Ah, sim, ele tem um macaquinho, né, que mata o outro, né? É, aí que ele tem a revelação, aí ele entendeu, né, entendi a raça humana. E aí ele entra naquele transe dele, né, começa a dar risada sem parar, né? Sem parar, exatamente. Cara, esse livro é muito bom, né? Ainda mais nessa parte, quando ele... Aí ele chega e tem a ideia, a partir daí ele cria o que mesmo? A igreja do quê? Então, ele cria uma religião, né? Uma igreja para ensinar essa língua marciana, né? Exatamente. E a partir dessa língua marciana, o que o homem dominasse esses poderes psíquicos. Seria uma escola, né? Mas aí ele fala que... Ele fala que é igreja. Momento, ele fala que a igreja chamaria mais atenção, né? Se ele criasse aquilo de alguma forma. Conversando com o Jubal, né? Ou não sei se é quando o Ben está conversando com o Jubal, que ele fala, né? Ah, mas se o Jubal mesmo fala, se ele criasse em forma de escola, não daria muito certo, né? O pessoal gosta mesmo de em algo que pareça com culto, né? É. E aí se une essa língua com rituais envolvendo sexo, né? Exatamente. Tem até uma personagem que entra aí, que ela tem o corpo todo tatuada, ela anda nua, apenas com o corpo tatuado, né? A tatuagem é a roupa dela, né? Como é que é o nome dela mesmo? É Madame? Não é. Como é? Anne Patrícia, Bezat. Não é? Patrícia, eu não me lembro, rapaz. Eu acho que eu tenho o nome dela aqui. Deixa eu ver. Agne, não. Pet Pajonski, lembra? Ela é cheia de. É a Pet. Ela é, aí, aliás. Por isso que eu falei Patrícia, porque é a Pet. É a Pet. Ela trabalha também naquele circo, né? Ela era uma devota de uma religião que tem nessa época no futuro, né? Os Fosteritas, né? E ela é cheia de tatuagem, da cabeça aos pés, né? Uma religião bem interessante essa, né? Que ela tem uma religião onde você vai no templo e tem um cassino no templo, né? É. Tem literalmente um cassino, né? Você joga. E o Michael Smith lá consegue ganhar 3 vezes seguida na máquina do cassino, né? Algo que ninguém consegue. Lógico, usando os poderes marcianos dele, né? E ele não percebe que aquilo é... Bom, que seria errado, né? Ele usar aqueles poderes pra ganhar, né? Ele simplesmente tá olhando lá dentro da máquina e ele acha interessante que tem que dar as 3 figuras iguais, né? Aliás, nesse ponto é o que diferencia ele do Watchmen, do Dr. Manhattan. Os dois são parecidos num certo ponto, né? Só que o Dr. Manhattan é afastado da humanidade, né? O Dr. Manhattan é frio, ele é calculista. Ele não é calculista, ele não se preocupa mais. Calculista seria o... Eu tô falando de outra obra aí, né? Mas, então, mas seria o Ozymandias, o calculista, o Ozymandias, né? Mas o Dr. Manhattan tem os poderes do parecidos, né? Claro que ele tem mais poderes e tudo, mas ele usa de uma forma diferente, né? Aliás, é muito parecido, né? Acho que o Alan Moore usou, né? Deu uma copiada. Eu prefiro o Valentino Michael Smith, né? Porque ele é mais... Ele vai se tornando mais humano. Ele é humano. Tem a mesma origem humana, né? Mas ele não... Ele não se deixa dominar, né? Pela essa... Pela frieza, pelo... Ele vai se tornando mais... Mais empata, né? Ele vai tentando entender o ser humano. Eu acho que a grande diferença... O próprio... Não é piadista? Qual é o nome do... Qual? Personagem que morre logo no início do Watchmen é o comediante. O próprio comediante, quando eles estão lá no Vietnã, ele fala, né, que o Dr. Manhattan tá se afastando da humanidade, né, quando o Dr. Manhattan impede, não impede ele de matar uma mulher grávida, né, o Michael Smith faria aquela arma desaparecer na hora que ela aparecesse ali, né. Com certeza. E desaparecer a arma e o próprio autor da arma, né, o comediante já teria dançado já, né. O comediante já teria... É, muito interessante. E você vê aí também que o próprio comediante fala, né, em determinado momento, o Manhattan vê a gente como formigas, né? Será que a gente teria maiores interesses por elas? E o processo é totalmente ao contrário, né? Você chamou a atenção do Valentino Smith. Ele tá se tornando humano, né? Isso, exatamente. E mantém humano. Os poderes, né? Mantém os poderes. E mais, né? Ele vai partilhar aqueles poderes com toda a humanidade. É, aí isso aí deixa muita gente pé da vida, né? Inclusive, deixa quem pé da vida mesmo? O pessoal, os fosteritas, né? Bom, mas aí nós vamos avisar agora o pessoal que começar a falar em coisas mais... Fala praticamente do final, o desfecho, né? Então, quem quiser continuar ouvindo, por favor, esteja avisado que vamos falar coisas importantes agora. Perigo, perigo, você está entrando na zona de spoiler. Perigo, perigo. Ok, começando a segunda parte aqui, então. Bom, o que acontece nessa parte aqui, que é quase já o final, né? Bom, a última parte, né, seria uma escandalosa carreira, né? Quarta parte, e a quinta, seu destino feliz, né? Isso. A escandalosa carreira é a subida dele como... Ele se torna uma espécie de líder, né? Evangelista, né? Dessa nova religião, mas... Isso. E é escandalosa porque essa nova religião é uma religião que um dos pontos centrais dela é o sexo, né? É. O sexo aí tá muito presente, né? O pessoal tem... Em alguns momentos parece que tem alguns rituais que são orgiásticos, né? Todo mundo ali junto, meio nula. Até o Ben Gaston chega lá e se sente mal com aquilo, aí foge e vai pra casa do Jubal conversar com ele. Aí chegando lá, o Jubal fala: ah, se eu fosse 20 anos mais novo, eu não perdia isso, né? E ele volta aí, participa do negócio e fala: é verdade, você tinha razão, né? O negócio é bom mesmo, e se integra com aquela nova religião. O interessante é que o Jubal deu força pra ele, mas depois ficou... se sentiu abandonado, porque ele não entrou nessa depois. Ele nunca gostou, né? Desse caminho que o Valentino tomou, né? Ele é um agnóstico, né? Pra ele, a religião é sempre enganação, né? Sempre enganação. E ele fala: meu menino, meu garoto, você tá querendo enganar quem, né? E o Valentino não consegue fazer ele grocar, né? Qual era a intenção dele, né? E a maioria do pessoal que estava no nono círculo, né? Ele tinha círculos, né? Vários níveis, né? De aprendizado da língua, né? E alguns membros iam subindo, né? Ele, por exemplo, os membros dele estavam no nono círculo. É um negócio assim, tinha... É um negócio comum nessas religiões, não são religiões, né? Sociedades iniciáticas, né? Maçonaria, Rosa Cruz, Cientologia, né? Você tem, assim, diversos círculos, desde o iniciante lá, né? Do neófito até o mestre, né? Então você passa por esses ciclos, né? E aí, depois que ele montou tudo, os fosteritas não gostaram, né? Não gostaram em nada. Até tem um... Parece que ele dá um jeito também no Foster, né? O Digby, né? Foster não, o Digby, né? O Bispo Digby. Isso é antes, né? Ele deu uma... Quem que ele deu uma sumida? É o Reverendo Foster, né? Qual que ele sumiu? Deu aquela famosa desaparecida, né? Desintegração sem desintegrar, né? Foi o Foster? Não, o Foster já havia morrido, não já? Então foi o Digby, né? O Digby, foi o reverendo lá, ele vai visitar essa igreja, porque ele tá muito... Bem antes dele fundar, ele vai junto com o Jubal. Isso. Aí chega lá e esse reverendo pede pra falar com ele em particular. Tudo indica que esse reverendo ameaçou ele, né? E dançou. E dançou. E depois... o pessoal lá da igreja, né, tem uma saída muito brilhante pra isso, né? Como não acha o corpo dele, né? Quando você não acha o corpo de um líder religioso, ele automaticamente... Foi pro céu em corpo. Com o corpo. O pessoal aproveita, né? Então. E depois o negócio vai crescendo essa confusão, né, entre os ensinamentos nada ortodoxos, né, dessa nova religião dele com a seita fosterita, que eles começam a se antagonizar, né? E os fosteristas chegam a queimar e botar, quebrar toda a igreja com vários meses. Isso é a parte final já, né? E o que é que acontece mesmo, Edgar? Eles queimam, né, essa igreja. Tinha gente lá dentro, eles morreram? Não, o Michael Smith já teletransporta todo mundo para um hotel, né, que é de propriedade dele. Acho bem interessante lembrar que ele fica com toda aquela fortuna que a gente falou no começo, né? Isso, exato. Isso dá um peso financeiro muito grande a essa igreja dele, né? Apesar dessa fortuna estar sendo administrada por terceiros, ele pode recorrer ao caixa, né? Então isso dá uma alavancada muito grande a essa religião dele, que ele não precisa das contribuições dos seus adeptos, né? E há um momento, inclusive, que você chega na religião lá, e bacias cheias de dólares, né? E você pode pegar o que você quiser, o que for do seu necessário, né? Tinha esquecido disso aí, ele dá o dinheiro, né? Ao contrário, isso mata o pessoal, os fosteritas, né? É uma religião que falta, né? É. Hoje em dia, né? Uma religião que falta. É mesmo, eu tinha esquecido disso. É uma religião que tem tudo pra você se converter ela, né? Puta. Sexo, dinheiro e rock and roll. Só faltava isso. Mas então, aí chega, esse é o grande finale, né? Ele transportou, o pessoal tá botando fogo e quebrando tudo, né? Aí ele fica sozinho e enfrenta a multidão, né? E aí ele tem o clássico do líder religioso, né? Ocidental. É, parece que já tava esperado, como nós já falamos no começo, né? Ele... É, paralelo com a vida de Cristo, o que acontece é o martírio, né? Mas o interessante é que ele na fala, né? Ele começa a apanhar, o pessoal batendo, né, apedrejar, mutilar, pisar, queimar, e ele, ao mesmo tempo, ele vai repetindo: meus irmãos, eu amo-vos todos, tanto, tanto, tanto, e vai e morre, né? Eles acabam com o cara, né? Aí fica todo mundo triste, papapá, e tem aquela parte que até você comentou, né? O Valentino vai que eles morrem, tudo, né? Isso é óbvio, né? Então esse é o spoiler. E você tinha aquele negócio pra falar, que é a parte que você não gostou do livro, que o Jubal, o que ele tenta mesmo? Bom, o Jubal se torna o líder dessa religião, né? Isso. Ele se torna o patriarca e é ele que vai dar continuidade, né? E, bom, mas ele não aceita isso de início, né? Ele não aceita de início, mas no final ele acaba aceitando, né? E ele se torna logo. Eu não gostei porque, bom, eu vi no Jubal ali, como eu falei pra você, aquele filósofo que jamais aceitaria ser líder religioso, né? Então, uma coisa pessoal, você se identifica com o personagem e traça os rumos que seria correto pra aquele personagem, mas também o autor acaba te surpreendendo, né? E muda aquele personagem, né? Agora eu vou contar um negócio pra você. Depois que eu li umas partes aqui, principalmente nessa parte final, né? Lembra quando ele encontra, que na hora que ele vai tendo, o Jubal tenta se matar, né? Ele ficou triste demais, estava muito deprimido e tudo. Aí o Valentino Michael Smith aparece pra ele, né? E conversa com ele. Você lembra disso, né? Isso daí, muita gente chega a falar, a comentar que aquilo foi. Eu, na época, eu pensei quando eu li o livro, aquilo foi só na cabeça do Jubal. Ele não. Realmente, ele não estava ali. Tava pensando nisso, foi o outro lado do Jubal tentando acalmá-lo e tentando ver que o caminho seria esse, né? É o que a gente faz, né? Esqueça, tenta esquecer essas coisas trágicas da vida e vamos tocar, né? Toca o barco, a fila anda, blá blá blá, aqui na história. Mas depois, né, a parte finalzinha, né? Quando aparece realmente ele no céu, né? Meu Deus do céu, ele arrumando a auréola e tudo, é que é essa brincadeira, você não entende essa brincadeira, né? Você lembra disso? Isso é o capítulo lá, né? Capítulo 39, né? 49. Isso, é bem no final. Bem no final lá. É uma pagininha só lá no finalzinho do livro, é totalmente. Eu, na minha opinião, totalmente dispensável. Dispensável. Mas aquilo foi mais uma brincadeira que ele fez. E ali ele encontra todo mundo. O Foster tava lá, o Digby tava lá, todos com anjinhos, né? E de novo, voltou aquela visão antes. Mas tudo bem, essa é uma pequena brincadeira que ele fez. Bom, eu acho que agora a gente podia voltar um pouquinho a falar dos marcianos, né? Quem são esses marcianos, né? Exatamente. Nós já havíamos comentado no começo que eles não são bonzinhos assim. Não são. Acho que primeiro é interessante a gente ver que esses marcianos, assim, eles existem espiritualmente, né? Não é como a gente, assim, que a gente não tem... Bom, pelo menos pra quem não é espírita, né? A gente não acredita que... Os marcianos realmente veem os espíritos no meio deles, né? Esses anciões, né? Eles estão ali junto, né? Não existe como uma religião, existe como uma realidade concreta, né? Exato. E outra coisa... Você percebe também que a intenção do Valentine Michael Smith com tudo isso, no fundo também, era salvar o... A intenção era salvar a Terra, né? Porque ele veio pra cá como espião dos marcianos, pra ver se a gente merecia ou não merecia. Porque, assim, já de saída, os marcianos, quando olharam os humanos, né, chegando lá pra resgatar o Valentine, eles já falaram, esse planeta tem que ser destruído igual aquele outro, né? Que é onde fica o cinturão de asteroides agora, né? Eles falaram que eles destruíram antes, né? E detalhe, os marcianos, eles não têm, assim, aquela cara de sociedade tecnológica, eles não são Borgs, não são aquelas... a batalha final, blá blá blá, aqueles... Eles são simples, parecem... Até um episódio, parece... Um episódio de Jornada nas Estrelas tem sobre isso, né? Lembra daquela tribuzinha pequenininha, todo mundo, e fica os Klingons brigando com os humanos, né? Os terráqueos, aquela confusão toda, o pessoal da Federação. Até que aquele pessoal de velhinhos, né? Aquele pessoal bem agrário, né? Aquela população chega... Ah, por favor, os dois, parem, né? Aí eles param, eles têm poder, param tudo, né? Então, os marcianos são assim, da visão humana, eles não têm tecnologia, não têm ciência, não têm nada, mas eles são muito poderosos. E isso fica claro. E o único que consegue ver isso é o Valentine Michael Smith. E no livro inteiro ele consegue passar isso, não é mesmo? Isso também é que essa destruição da Terra, ela não vai ocorrer assim por algum motivo político ou por conquista, é por um motivo estético, né? Eles simplesmente querem saber se destruir o planeta Terra não vai trazer alguma beleza, né? Um motivo estético, eles vão destruir como uma obra de arte, né? E só que isso vai demorar milhares de anos, né? Porque exatamente. Eles são lentos para tomar decisões, né? Então eles ainda bem, né? Vão refletir lá por 500 anos, depois vão ficar mais 2, 3 mil anos vendo cada hipótese, se aquilo e assim vai, né? Mas nesse tempo, acredita-se, né, que os humanos vão desenvolver poderes iguais para poder se defender. Esse é o grande legado do Michael Smith, né? E você tem mais alguma coisa para falar para a gente finalizar aqui o podcast? Não, eu acho que nós passamos, assim, em geral por toda a obra, né? Eu acho interessante, sim, para deixar pro ouvinte, né? Eu vi que o Heinemann aqui nessa obra, ele tenta tratar sobre o humano mesmo, né? Sobre a experiência humana, né? Exatamente. O Heinemann é procurado, assim, no próprio homem, né? Na modificação do próprio homem e não na tecnologia, né? Seu futuro vai ser buscado no homem, né? Com certeza. E agora, para fechar, você ia falar alguma coisa, desculpa, eu te cortei. Não, é assim, como filósofo eu tenho manias de interpretação, né? Mas se você busca, assim, por exemplo, na própria filosofia, não sei se o Heinemann lia, né? Mas o Nietzsche fala isso, né? Que o homem tem que ultrapassar o além do homem, né? Ele tem que se tornar o além do homem, uma nova pessoa, né? Parece que é isso que o Smith busca, né? Com essa cultura marciana, o homem vai deixar propriamente de ser homem, né? Vai buscar alguma outra coisa, né? Exatamente. Uma busca, assim, de... O Heinemann, assim, nessa obra, ele trata de um aperfeiçoamento do ser humano, né? E não... A tecnologia é secundária desse romance, né? Não sei se você notou. Exatamente. Totalmente secundária, né? Interessante é tratar do homem, né? Isso é que é o legal. Todo mundo pensa que ficção científica é só máquina, espada, laser, tiros, pau, ping, zing, pou, né? Não, nós não vemos isso no livro. Aliás, vemos muito sexo e toda aquela coisa maravilhosa, né, da relação humana. Poderia até se passar tranquilamente. Se não fossem os alienígenas, passaria por um romance mainstream sem nenhum problema, né? Exatamente. Ah, uma pequena curiosidade. Já estava até esquecendo, hein? Avisar o pessoal aí que ele quase foi filmado, viu? E quem faria o papel do Valentine Michael Smith seria o Tom Hanks. Mas aquela briga para um lado e pro outro, diretores pegando, roteiristas para lá, para cá, para lá, esse negócio foi enrolando. Tom Hanks envelheceu, agora só pode fazer papéis lá do Dan Brown, né? Ele tá muito velho agora para fazer o papel do Valentine Michael Smith, mas podemos fazer esse livro ainda, hein? Filmar esse livro ainda. Tava lembrando daquele, acho que aquele personagem personagem que o Tom Hanks fez, aquele filme que ele tem aquelas cenas dele correndo, se encontrando com o presidente americano, aquelas coisas. Entendi, é o... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Forrest Gump. Oh, wow. Isso, é um personagem... Bem parecido, né? Forrest. É, parecido em termos, né? Porque o Valentino seria o Valentino no começo, bem no começo. É, então, aí você fala do estranhamento ali, né? Um personagem. Isso, exatamente. É, concordo. Ok, então, eu não acho que não temos mais nada para falar desse livro. Aliás, temos muita coisa para falar sobre esse livro, mas agora eu deixo com os leitores aí que aproveitem. Procure esse livro, tá? Provavelmente você vai encontrar na Amazon, né? Se você quiser pegar no original, né? Ainda tem para vender. E tem vários sebos aí por aí, você pode procurar. Tem bastante. Não foi republicado, que eu me lembre, não, né, Edgar? Não. E é bom procurar na estante virtual também, né? Estante virtual seria uma boa, né? Ah, Alep. E aproveitar. Ah, pois não. Alep tá republicando aí vários clássicos, né? Republicou aí Fundação. Isso. Talvez eles, quem sabe, não republicam esse romance, né? Já que eles estão interessados em republicar diversos clássicos, esse certamente seria um clássico que deveria ser republicado, né? Deveria. E está disponível aí nas livrarias para todo mundo. Pois é, passar por essa obra de novo. A capa da edição. Desculpa, a capa da edição brasileira, eu não gosto muito dela, não. Uma nova capa seria interessante. É, temos artistas bons aí, eles vão fazer um trabalho bem, bem interessante, tenho certeza disso. E agora, para finalizar, foi até uma ideia sua, né? Vamos, sugestões de leitura, né? Uma sugestão de leitura que eu estou vendo, lendo, né? Por exemplo, de leitura, no momento eu estou lendo o livro da Cristina Lazaitz, né? Aquele Fábulas do Tempo e da Eternidade, né? Pela editora Taja, muito bom, viu? Muito bom, estou gostando do que eu estou lendo. E li também da Taja, Steampunk, aquela antologia da Steampunk, muito boa também. E filmes. Filmes interessantes que eu vi ultimamente. Eu vi aquele filme lá, o Distrito 9, que é excelente, muito bom. E vários outros aí, mas depois a gente comenta nos próximos podcasts. Deixa eu grocar mais essas obras aí, tá bom? E você, Edgar, o que você tem pra... Bom, eu tô aqui aí, comprando ainda, né, adquirindo. Não sei, o pessoal que gosta de ficção científica sabe que o pai da ficção científica é Júlio Verne, né? E tá aí nas bancas acredito eu, pode ser encontrado no Brasil inteiro, com uma publicação RBA Coleções, né? De todas as obras originais do Júlio Verne aí. Em português, lógico, mas em português de Portugal, mas ainda assim totalmente legível, né? Você nunca aí não se perde nada. E com as ilustrações originais, da época que foi publicada na França, ótimo, a primeira edição. Muito bom. Já saiu A Escola dos Robsons, da Terra-Lua, já está no 12º volume. Eu acredito que vão sair todos os mais de 100 obras que o Júlio Verne deve ter aí. Eu acho uma oportunidade ótima para adquirir obras que estavam fora do catálogo, né? Obras já clássicas que a gente acha em qualquer livraria, mas obras que dificilmente chegam aqui também. E obras assim traduzidas e editadas, assim, o original mesmo, né? Sem aquelas edições que às vezes o pessoal resume, corta, né? Então eu acho que é uma boa pedida. Ir na banca e comprar Júlio Verne. A apenas R$20, uma edição encadernada, com ótimas ilustrações, uma capas maravilhosas. Excelente, ó, pessoal. Não perca, hein? Não perca isso aí. E com relação aos outros livros e qualquer coisa, nós vamos deixar no... Que é outra coisa que nós temos falado, nós vamos deixar todos os links no post aí, ok, pessoal? Então, um abraço a todos e até o próximo podcast. Ok, Edgar? Bom, pessoal, então, né, até daqui 15 dias, mais um podcast. Vocês podem aproveitar nesses 15 dias para ler Um Estranho numa Terra Estranha e se encontrar com a gente daqui a 15 dias, né, para um novo bate-papo sobre um novo tema de FC com novos livros. Até lá. Até lá, e olha, não esqueçam, lendo aí isso aí, o livro, se vocês acharem alguma canelada nossa, por favor, mande por e-mail, tá bom? Um abraço e até mais. Até daqui a 15 dias. Tchau. E no próximo episódio... Carlos, você tem uma comunidade, né, no Orkut. Você poderia nos explicar um pouco? Dá uma pincelada, depois a gente dá a nosso pitaco. É, o Steam vem de vapor, né? O punk que eu acho meio estranho, né? Escolheram o punk que vem de pesado, mas é por conta de algumas críticas à sociedade que esse movimento costuma fazer. Eu não sou muito diferente de vocês, eu também tenho acompanhado o movimento Eu vi no Twitter recentemente, as pessoas mencionaram assim que o Steam Play é quando os góticos começam a se vestir de marrom. Seria mais ou menos isso. Na verdade, eu participei semana passada de um evento do... fui aí a São Paulo, né, participar da... Até acho que eu mandei um e-mail pra comunidade, avisando que eu ia estar no JediCon. E lá no JediCon apareceu um rapaz vestido de steampunk. Eu fui conversar com ele, tiramos fotos juntos, inclusive, e eu percebi que ele estava, na verdade, vestido no estilo antigo. A única coisa de steampunk que ele tinha era uma espada japonesa. E também eles não estão muito preocupados com isso. Quem está preocupado com isso é a gente que está estudando eles, né? É verdade. Você queria falar alguma coisa, Marco? Então, é uma pergunta para o Carlos. Ô, Carlos, quando eu era adolescente, quando eu era criança, tinha um tal de filme do James West. Isso aí é considerado steampunk? Para eles é. Não são todos eles que conhecem, mas os poucos que eu conversei que conhecem, eles consideram James West steampunk. Inclusive o filme novo do James West, que não é lá grande coisa, na minha opinião, né? Eles colocam como um símbolo, um dos filmes, né, que eles indicam para o pessoal assistir é o James West.